porque você é negro, certo, velho? Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? Eu já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Você agora é assim, eu quero o dinheiro todo. Quero ver se vai ter esse escárnio. Você é escroto. Eu só tô seguindo o seu exemplo. Mas exemplo o quê, rapaz? Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. Você é negro. Você é negro. Você é negro. Você é negro. Você é negro. Você é negro. Você é negro. Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri? Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também? Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho! Labirinto Insano 2015. Salve quebrada, cantinho do céu, Cocaia, Jardim Heinberg, Ezegor Flow, yeah. Durmo tarde, acordo cedo, trampo muito, porém ganho pouco. Raros são os momentos que reconhecem nosso esforço. Eu tiro força das coisas simples da vida, como o nascer do sol, ao fluido verso, nesse universo onde me expresso. Eu vou alto porque o que cai é pipa benço no céu. Conexão Cocaia, cantinho do céu. Conectou, pode crer que somou. Labirinto insano. Chegou, trincou, firmou a união. Sou mais um elo da corrente, segue à frente, abrindo mentes, assim eu vou também. Sempre que rezo faço uma prece e digo amém. Tem muita coisa ruim por aí, nessas paredes insanas abisco sim. Muito já aprendi, muito já vivi, porém eu sou novinho e tem muito pra cair. Porque eu vivo a aguçar os sentidos, botar a vida no ritmo, ou seja, rimar o que vivo. Eu vivo, não pelo simples fato de estar vivo, eu vivo ao aguçar os meus sentidos, botar a vida no ritmo, ou seja, rimar o que vivo, rimar o que vivo, junto com os meus amigos. Rimo pra todos os desconhecidos, conhecidos. Se duvidar, eu rimo até pros meus inimigos. Rimo, rimo, eu rimo num labirinto de ideias. Eu rimo num labirinto de ideias, eu rimo. É isso mesmo, labirinto insano. Léo SB, William Omp, Halterman. É tipo assim, medo, incertezas, insegurança. Não sabemos como vamos amanhecer. Uns rezam, outros oram pra fé valer. Enquanto uns jogam bomba, uns correm pra se esconder. Eu quero viver, procuro entender. Não acho as respostas, só fico com os porquês. Às vezes me pego falando sozinho, me questionando se realmente esse é o caminho, o meu destino. Não achei uma resposta que me dá a saída desse labirinto. Ainda não, ha, tamo firmão. Enquanto isso eu rimo. Eu rimo um labirinto de ideias. Eu rimo um labirinto de ideias. Eu rimo. Eu rimo, Halterman, sempre zen. Ha. Vejo as estrelas, pensamentos e encontro em distância semelhante. Achei minha saída num labirinto de ideias. Sendo perseverante, compreendendo que a cada nova track é um novo entendimento que resplandece. Labirinto insano, sempre se firmando, buscando a certeza nesse certo caminho que trilhamos, eu e os meus manos e eu, num labirinto de ideias. Quem abençoa é Deus. E só por isso, o quê? Eu rimo num labirinto de ideias. Eu rimo num labirinto.